cada tempo com Deus é uma luta. Olha que interessante. Cada tempo com Deus deve ter decisões pessoais. Aí eu fiquei pensando em tempos com Deus na Bíblia, de algumas pessoas da Bíblia, que faziam tempo, de tempos com Deus. E tem vários tempos com Deus na Bíblia, várias orações, né? Pessoas buscando a Deus, orando, clamando, ou agradecendo, louvando. Mas uma oração especial eu quero compartilhar com vocês. Bom, primeiro para as meninas que a gente está falando de tempo com Deus e as visitantes. Tempo com Deus é um tempo que você faz com Deus. De manhã, normalmente, né? Você lê a Bíblia, você ora, você passa um tempo com Deus. Você, né, se inspira com a palavra de Deus e vai até Deus, se coloca de maneira humilde, né, diante de Deus. Então, esse é o nosso tempo com Deus todos os dias, né? Orarmos e lermos a Bíblia. E uma oração que me inspirou, um tempo com Deus que me inspirou muito na Bíblia. Um dos tempos com Deus que eu lembro sempre é Daniel 9. Eu quero compartilhar com vocês. Vamos ler lá Daniel 9. Filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino Babilônico, do reino Babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. E aí continua a oração, veja agora no versículo 15, depois vocês podem ler toda a oração, tá bom? Versículo 15, diz assim: ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado, somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém do teu povo objeto de zombaria para todos que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor. Olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus. E ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado, o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do teu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Amém. É incrível. Eu amo esse capítulo 9. Depois vocês podem ler todo o capítulo. Vocês vão tirar lições incríveis aí. Mas olha o que acontece aí. O que tem nessa? essa oração que é tão especial. Tem confissão, né? Tem reconhecimento de quem é Deus, do poder dele, o que ele pode fazer, né? E súplica, muita súplica. Ouve Deus, né? Vê, ouve. Imagina, que incrível isso, né? Você perdoa, Senhor, perdoa, vê, age. E mais, ele fala, não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Amém. Então, essa é a maneira como nós temos que nos colocar diante de Deus. Sim. Nós não somos justas. Uhum. Nós não merecemos nada que vem dele. Mas a misericórdia dele é tão grande. E Daniel, eu acho incrível porque ele fala, enquanto eu ainda estava na oração, aí o anjo fala para ele, né? Daniel, agora vim para dar percepção e entendimento. Nós temos que pedir isso nas nossas orações, percepção e entendimento. Não só ficar falando, falando, falando, sai de lá, pronto. Não, você tem que ter resposta das suas orações. Não é resposta de acontecer coisas necessariamente. A resposta é no seu coração. Ou você ficar em paz, ou você sabe aquela certeza de que Deus te ouviu? Você já saiu do seu tempo com Deus assim? Eu faço questão de sair do meu tempo com Deus. Fico lá, ó. Tenha certeza que Deus está me ouvindo, mesmo sem merecer. Mas nós não merecemos nada. Que Deus ouça a mim. Não merecemos nem de orar a Ele. Quanto mais que Ele nos ouça. Então, mas isso nos ajuda a reconhecer quem nós somos diante de Deus, quem Deus é. E nos dá humildade. Deus abre a nossa mente e os ouvidos para escutar as respostas. Porque Daniel, os ouvidos de Daniel foram abertos aqui. O anjo falou para Daniel. Você não vai chegar o anjo lá para falar com você. Mas você tem o Espírito de Deus, lembra? É ele que vai falar com você. Então, pedir isso, pedir percepção e entendimento. Não sair do tempo com Deus sem resposta. Ai, mas, nossa, eu orei, mas parece que nem orei hoje. Já teve essa sensação? Parece que eu não falei com Deus. Mas, na verdade, você precisa mais humildade. Você precisa confessar seu pecado. Foi isso que eu fiz hoje na minha oração. Eu não podia pregar para vocês sem fazer isso. Sem ter essa oração com Deus ali. Confessar pecado, me arrepender, esperar, sabe assim, Deus, eu sei que o Senhor quer falar comigo, o Senhor está falando comigo, e abrir a Bíblia e realmente, nossa, é isso, é isso que eu preciso, é isso que eu tenho que falar para as minhas irmãs hoje. Então, isso é muito poderoso, irmãs, né? Reconhecer seu coração diante de Deus, porque uma coisa que, eu não sei se foi o Renato que falou, se foi o Raul, agora não me lembro, acho que foi o Renato, falou que nós, a melhor conversa que a gente tem é com a gente mesmo. A melhor conversa que você tem. E quando está você e Deus, é você e Deus. Então você está falando com você mesma, porque você está ouvindo o que você está falando, não tem mais ninguém ouvindo a não ser Deus. Então essa é a melhor conversa, a melhor oração, né? Não que não seja bom orar junto, é muito bom orar junto também. Mas a melhor é que você faz, você confessa seus pecados, você abre totalmente seu coração. Sabe aquelas coisinhas que você não fala pra ninguém, mas com Deus você fala? Eu pedi a Deus hoje, uma das minhas orações foi pedir a Deus para eu ter paciência com uma determinada pessoa que é muito difícil de eu ter paciência. Muito desafiante para mim. E eu falei, Deus, eu preciso mudar isso, porque eu faço falta de paciência, é orgulho. É pecado. Então eu pedi a Deus para que eu possa ter paciência com essa pessoa, para eu não ser orgulhosa. Porque se eu tenho tanto que ter paciência com ela, é porque eu acho que eu sou melhor do que ela. E que eu tenho, entende? Isso é pecado. Então, isso me ajudou a falar isso, porque normalmente eu penso, ah, tudo bem, vai mudar. Mas não, você tem que falar com Deus, tem que abrir, confessar. Deus, é meu pecado, eu sou impaciente porque eu sou orgulhosa. Porque eu me acho melhor do que essa pessoa. Então isso é pecado. E isso afasta a gente de Deus. E impede que ele ouça as nossas orações. Aí isso não tem nada. Impede. Então eu quero encorajar vocês a terem esse tempo com Deus. Esse, não pedi porque somos justos, mas porque Deus é cheio de misericórdia, reconhecer isso sempre, né? E não só no tempo com Deus de manhã, mas durante o dia. É a vida, né? É toda hora. Porque quantas vezes você peca por dia? Só uma vez? Você faz tempo com Deus e não peca mais? Não. Você peca. Nós pecamos durante todo o dia. Acho que até dormindo, se bobear, a gente peca. Então, vigiar sempre, sabe? Orar. Aconteceu uma coisa? Ora, porque você já está conectado com Deus. Você já confessou seu pecado. Mas vão acontecer situações que vão. Você vai ficar tentado a ser a vontade de Deus e ficar humana. E aí você ora de novo. Rapidinho lá. Deus, por favor, me ajuda a não pecar contra o Senhor e nem contra fulano, nem contra. Sabe? Mas ser justa. Então, ter esse coração, né? E não sair enquanto não ouvir a resposta. Né? Sair do tempo com Deus com percepção, com entendimento, né? E isso, irmãs, só é possível se a gente entra com humildade na presença de Deus. Não adianta você chegar lá achando que merece alguma coisa, porque nós não merecemos nada que vem, né, de bom de Deus. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês é Salmo 119. Eu amo Salmo 119. Ensina muitas coisas, uma delas é oração. 119:33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei. Ó, de novo, entendimento? Para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Cumpre a tua promessa para com o teu servo, para que sejas temido. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como sei pelos teus preceitos? Preserva a minha vida por tua justiça. Que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então responderei aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança. Obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. A ti levanto minhas mãos e medito nos teus decretos. Amém. Então, de novo nós temos aqui, pedindo, né, para entendimento, para que eu... Porque como eu vou obedecer a lei? Eu falo, dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei. Porque muitas vezes a gente tem a desculpa de não obedecer porque não entende. Então, peça entendimento. Se você... Se essa é a sua fraqueza, ah, mas eu não entendo. Muitas pessoas que pensam muito, especialmente os mais intelectuais, tem essa dificuldade. Mas eu não entendo. Obedeça sem entender. Está aqui, obedeça. Porque eu duvido que você possa ter mais sabedoria do que está contido na Bíblia. Então você está aqui, obedeça sem entender. Mas se essa é a sua fraqueza, olha como Deus é bom. Ele dá abre para a gente pedir entendimento. Dá-me entendimento então, Senhor. Porque é minha fraqueza, é difícil para mim obedecer sem entender. E você só não entende se não quiser. Como não posso entender? Como não entender o amor de Deus? Eu acho que nós nunca vamos entender o amor de Deus porque nós não conseguimos chegar lá. Né? Ele deu o filho dele para morrer por mim, então eu não vou conseguir chegar lá porque eu não daria meu filho para morrer por ninguém. Então eu não vou conseguir entender mesmo. Eu não vou chegar ao nível do amor de Deus. Mas eu posso pedir entendimento para aquilo ali, o básico. Porque somos tão miseráveis para o básico. Né? Pedir esse entendimento. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Por quê? Porque nossos olhos estão nas coisas inúteis. Esses são os nossos olhos, estão nas coisas inúteis. Temos que pedir para Deus tirar, desviar das coisas inúteis. Porque, irmãs, pensa, quando você acorda de manhã, será que a primeira coisa que você pensa, que nós pensamos, é em louvar a Deus e orar, ler a Bíblia? Não. Ou eu já acordo assim, ó, borbulhando de coisas? Não é assim? Nossa, eu tenho que tomar banho, tomar café, eu tenho que sair para trabalhar, eu tenho que sair para a faculdade. Nossa, eu tenho toda a casa para arrumar. Eu tenho que estar para a prova com a minha filha. Não é assim? Não é. Quem é que acorda, como diz o Renato? Quem é que acorda com um coro de anjos? Alguém aqui acorda? Talvez a Ana Lúcia. Faz um tempo com Deus de 4 horas. O coro de anjos. Ninguém acorda com o coro de anjos. Porque o primeiro que sai é a nossa natureza humana. É, nós você quer ir ao banheiro fazer xixi? Está com sede, né, Marduká? Está com sede. Não, tem gente que acorda e não quer falar com ninguém. Eu conheço alguém assim. Acorda e não quer. Mas nós somos assim. Né? Mas nós temos a abertura de chegar para Deus e falar: Deus, por favor, desvia meus olhos das coisas inúteis. Me ajude a focalizar no que é útil, no que é verdadeiro, no que é santo, no que é justo. Né? E faz-me viver os caminhos que traçaste. Por quê? Porque nós traçamos caminhos para nós, né? Nós somos expertos em traçar caminhos. Então, como gostamos de planejar? Vou fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. E aí a gente tem que ir lá e falar: vai viver os caminhos que o Senhor traçou, porque para mim é desafiante. Confiar vai dar certo. Então, orar isso, orar. Estou conseguindo confiar. Se aberta com Deus. E se você já confia, amém. Ajuda a sua irmã a confiar. Né? Eu acho que chega um tempo da vida que você fala: eu não tenho opção. Ou eu confio ou eu confio. Não deixa eu confiar logo quando sofrer tanto. Né? Então, construir esse coração, né, de eu vou obedecer. Porque é o melhor, se fazer. Eu já tenho experimentado de outro jeito e não tem dado certo. Então é melhor obedecer, não é? É. Tinha um líder que falava pra gente: não obedecer é burrice. Ele fala: pregar de púlpito. É burrice, por quê? Você sofre mais. Se você obedece, evita tanto sofrimento. Você obedece às escrituras. Então obedeça, seja inteligente, pelo menos, ele falava. Se você não é espiritual, seja pelo menos inteligente. E é verdade, se você pensar. Não é assim? Que se você obedece e dá alguma coisa errada, mas seu coração tem paz que você obedeceu. Uhum. Deus quer te ensinar algo. Né? Então, fique em paz. Mesmo que algo dê errado aos seus olhos, que nada dê errado aos olhos de Deus. Né? Deus é soberano. E o que você acha que deu errado, lá na frente, você vai ver que deu certo. É. E nós temos várias coisas para compartilhar sobre isso. É. A gente pensa: nossa, não acredito. Aí depois fala: ah, é por isso que aconteceu isso. Porque Deus queria me ensinar isso. Deus queria que acontecesse. Entende? Então, obedeça para evitar sofrimento, pelo menos, então. Mas isso é incrível. Deus. E ele fala: jamais tires da minha boca a palavra da verdade. Então, nós podemos, nós falamos muitas coisas durante um dia. Imagina durante a vida. Falamos muitas coisas. Mas o que sai da nossa boca, que é da palavra da verdade? Que é justiça, que é amor, que é bondade, que é misericórdia, que é perdão. O que tem que sair da nossa boca? Então, isso é muito, muito importante também. A gente se colocar diante de Deus e pedir a Deus para não... que a palavra da verdade não se afaste da nossa boca, mas que esteja sempre na nossa boca. Então, essa oração é incrível, né? O salmo é sempre uma oração, mas eu penso que nós podemos tirar coisas incríveis dessas orações que nós lemos. E eu quero encorajar vocês a fazer seus tempos com Deus nessas escrituras, né? E pensar que por que nós estamos nos relacionando com Deus? Deus tem feito coisas incríveis. Quantas coisas podemos compartilhar? Né? Porque nós temos nos relacionado com Deus, Deus tem três ordens no seu passado esse fim de semana. Amém. Sabe o que é isso? Algumas de nós não tem noção do que é isso. Porque umas porque nós somos um pouquinho velhinhas, e quando nós tínhamos 15 anos, a coisa não estava tão feia, né, Dona Olinda, Dona Rosa, eu, Maria do Carmo, talvez Sandra, Ana Lúcia. Nós, com 15 anos, talvez a coisa não estava tão feia como está hoje. Três meninas serem batizadas hoje, meninas que estão estudando, estão na escola, elas veem coisas horríveis todos os dias. Elas têm amizades com pessoas, elas têm relacionamento, não amizades, mas relacionamento com pessoas que tentam levá-las para o mau caminho todos os dias. E elas não vivem a palavra de Deus. Então, isso é milagre, mas nós temos que louvar a Deus por isso. Isso é milagre. Né? Sobre outra coisa que eu quero compartilhar, infelizmente a Sibeli está aqui, sabe? Ah, tá. Então, pensando na Sibeli e na Taíde, que namoravam, né? A Marihó compartilhou com a Sibeli, estudaram a Bíblia. Foram desafiados a terminar o namoro, porque não, o namoro glorificava Deus. Terminaram o namoro, estão crescendo na fé deles, podem voltar a namorar e com outro coração. Isso glorifica Deus. Porque pessoas têm decidido ter relacionamento com Deus. Então, todos os dias nós temos milagres acontecendo. Né? Pensar no Ricardo e na Benê, a Benê está aqui também, né? Não tinha uma vida que glorificava Deus. Estão separados até se casarem. Foram batizados, né? Então, isso é incrível, irmãs. Pensa. Quantos milagres têm acontecido no nosso meio, né? E nós temos muito para agradecer, para louvar a Deus, para dar glórias a Deus, né? Por tantas coisas incríveis que podemos compartilhar muitas outras coisas, né? Sobre o que Deus tem feito. Mas é isso para hoje e oro para que vocês possam ter essa. Fazer essas orações, essa oração, estar bem perto de Deus e glorificar Deus com a vida.